caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Então, tudo bem consigo, estimado ouvinte? É muito bom ter a sua presença aqui no canal da Antena Web e nestas nossas edições do Diga Lá ao Senhor Fado. Antes de mais, quero convidá-lo a participar no nosso programa ligando para o número de telemóvel 910106983 ou, caso queira, mandar-nos um e-mail para o nosso endereço de e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. A edição de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado vai começar com um fadista que ainda ontem esteve na televisão e que fez um impacto enorme com um tema, agora fugiu-me aqui o nome, mas tinha qualquer coisa a ver com... Ah, Guitarras de Lisboa. Era o Miquel Salgado. Este fadista, que já canta desde 2007, se estou em erro, vai trazer-nos Lenda da Ponte, um clássico do fado, aqui cantado então pelo fadista do interior do país, egitaniense, creio, ou seja, do Distrito da Guarda. Esta música chama-se Lenda da Ponte e quem a canta é Miquel Salgado. Para ouvir também a pergunta de Alice Pimenta: viram por aí o fado? Logo depois, Miraldine vai-nos cantar A Rua. São os três primeiros fados da edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Maria do Monte, nascida e criada na encruzilhada que fica de fronte da fonte sagrada. A lenda é antiga, mas há quem a conte. Descia um monte uma rapariga para beber na fonte, e àquela hora por ela marcada, de noite ou de dia, o Chico da Nora na encruzilhada esperava a Maria. Seguiam depois, bem juntos os dois, ao longo da estrada. Uma tarde desejo, a sede com beijo, na fonte sagrada. Mas um certo dia, como era esperada, na encruzilhada não veio a Maria hora marcada. Seus olhos divinos para sempre fechou. A aldeia rezou, tocaram os sinos e a fonte secou. E àquela hora por ela marcada, de noite ou de dia, o Chico da Nora na encruzilhada esperava a Maria. Mas, ó santo Deus, escureceram-se os céus, findou-se a beldade. E viste no monte que a velhinha fonte secou de saudade. Beldade. e diz-te no monte que a velhinha fonte secou de saudade. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Ninguém conhece o vago, ninguém sabe onde ele mora. mas mais da rua, a rua, que para mim é mais linda ainda. Sim, prefiro que te cales. Fala-me das horas de hoje, do passado não me vale. Nesse tempo de quimera eu era como simples açucena pequena, pura como a luz da lua. Era a menina bonita do princípio ao fim da rua. Diva azul aos quadradinhos, fitas e laços, ia para a escola. Hoje vivo outros caminhos, fiz dos teus braços uma gaiola. Canções alegres que eu tinha, que eram da moda, só sei cantar. Olha a triste viuvinha, que anda na roda e anda a chorar. Era irmã daquela fonte de fronte, aprendi a tagarela com ela. Desde então tudo mudou, porque um dia tu passaste e a fonte secou. Meu canteirinho de barro bizarro, fosse lá pelo que fosse, quebrou-se. Passaste a chamar-me tua, desde então não mais pisei as pedras daquela rua. Viva azul aos quadradinhos, fitas e laços, ia para a escola. Hoje vivo outros caminhos, fiz dos teus braços uma gaiola. Canções alegres que eu tinha, que eram da moda, só sei cantar. Olha a triste viuvinha, que anda na roda e anda a chorar. Fosse lá pelo que fosse, quebrou-se. Passaste a chamar-me tua, desde então não mais pisei as pedras daquela rua. E já cá estamos ao auditório, depois deste fado de Miraldina, chamado A Rua. Vamos agora seguir com Lá Longe, um fado de Leonor Santos. Manuel Barbosa, um fadista portuense, traz-nos o Duque da Ribeira, uma personagem que um grupo muito conhecido aqui também, os Iniciadores, já tinham feito um retrato, muito fiel aliás, o mesmo retrato fiel, ainda aqui em fado, cantado aqui pelo Manuel Barbosa. Maria da Fé vai-nos trazer o seu primeiro amor. São as próximas três músicas, os próximos três fatos desta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Amor, sofrendo É um inferno tu não estás em Portugal. Se a tempestade for desviar, vem consolar, pra consolar. Lá longe, lá muito longe, tu sofres do mesmo mal. E eu canto por amor, sofrendo. Ouvir, diga lá ao senhor Fado. O seu álbum de saudades. fosse velhinho e recordar com carinho o seu álbum saudade. Foi para o céu a Deus pertence esse grande portuense que honrou a cidade inteira. Salva vidas, afamado, por isso foi considerado Duque de Nossa Ribeira. Salva vidas, afamado, estimados ouvintes. Depois destas três músicas, vamos seguindo com mais três fados. Já agora ouvimos o primeiro fado, o primeiro amor, também é chamado 20 anos, da Maria da Fé. Também antes a música bonita, esta trazida pelo Manuel Barbosa, música chamada O Duque da Ribeira. Também antes chegamos com Lá Longe, de Leonor Santos. A edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado vai encerrar-se, mas antes disso acontecer, quero convidá-lo mais uma vez a participar no nosso programa. Bastando para isso, enviar um e-mail para o nosso número... enviar um e-mail para o nosso número de telefone. Está bem, esta está boa. E-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou também ligar-nos para cá, para o nosso número 910106983. Participe, deixe a sua dedicatória, participe ao vivo, ou seja, enviando, ligando para cá e falando de viva voz, deixando a sua dedicatória, a sua mensagem. Vamos fechar com três fados. Que fado é este que trago, de Hélder Moutinho, do álbum Entretanto, de Marco Rodrigues? Ouvimos A Rosa e o Narciso. E depois, Os Meus Olhos São Dois Sírios. Dois fados, um fado lindíssimo, trazido aqui. Nós, habituados, estamos a ouvir a cantora Inês Pérez. Hoje vamos ouvir a fadista Ana Moura. E é desta forma que eu, Carlos Bonaparte, me despeço dos meus ouvintes. Desejo-vos a continuação de uma ótima tarde, na companhia do Canal 1. Daqui a um bocadinho, estreia Ponto de Encontro, um programa da Rádio Transmundial. Agora sim, ouvintes, forte abraço para todos, boa tarde e amanhã às 6 cá estamos para mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Até lá! Saudade, onde navega a paixão e onde às vezes naufrago com toda a minha verdade, com todo o meu coração. Que rio é este onde correm as mágoas da minha vida, correntes do meu país? Quando as saudades não morrem, vale mais a despedida para voltar a ser feliz? Que fado é este que trago no mar alto da saudade? Que fado, que fado és? E onde às vezes naufrago com toda a minha verdade? Este onde vejo um olhar de solidão, se o outono desespera quando no primeiro beijo senti que o teu coração descobria a primavera. Fado este que trago no mar alto da saudade. Que fado, que fado és? E onde às vezes naufrago com toda a minha verdade? Fado és.

marcados pelos martírios da saudade e do desgosto, marcados pelos martírios da saudade e do desgosto. Quando isso bater Trindade e a tarde já vai no fim, quando isso bater Trindade e a tarde já vai no fim, eu peço às tuas saudades, Padre Nosso, por mim. Eu peço às tuas saudades, Padre Nosso, por mim. Mas não sabes fazer preces, não tens saudade nem prece. Todos os dias me faltam.